Ao vivo agora, giro de notícias, as informações em rede com os amigos repórteres. Agora sim, vamos fazer a conexão com o Oswaldo Born, direto lá de Curitiba, para saber os detalhes sobre a Expone 500, que está bem perto de acontecer. É, os momentos, as expectativas, os momentos finais aí, porque passa rápido a semana, hein? Logo é sábado, hein? Logo é sexta, a sexta-feira tão esperada por muita gente, e sabadão tá chegando. Alô, Oswaldo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Ônibus. Tranquilo, estão me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, você também me ouve? Estou ouvindo baixinho. Baixinho, vamos aumentar aqui para não deixar você ouvindo baixinho. Tá melhor agora, Oswaldo? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, mas tinha que melhorar mais, né? Pouquinho não. Vamos lá, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Bom, a pergunta logo de cara, né? Nós já estamos aí na reta final para os últimos preparativos, imagino eu, da Expone 500, muito falada, muito esperada. E o que Oswaldo Bueno pode adiantar, contar de que daquilo que teremos à disposição lá, de todo o público que vai sair de lugares muito longe, hein, para poder ir direto para Curitiba para acompanhar mais esse evento, Oswaldo. Pois é, Henrique. Essa semana a gente recebeu consulta de pessoal de Alagoas, Distrito Federal. Realmente, novamente, estamos trazendo pessoas de mais longe, né? Lá pela Expone 5, se a gente vinha pessoal de Rondônia, do Pará, tivemos pessoas aí registradas, e esse ano a gente novamente está vencendo os limites aí. Então, além das três caravanas, duas de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul, que já estão efetivadas, que vão ter um tratamento um pouquinho diferenciado quando chegarem aqui, a gente espera um público em torno de 700 pessoas, tá? A gente recebeu um apoio recente da Prefeitura Municipal, praticamente incluindo a Expone como parte das comemorações do aniversário da cidade no dia 29 de março, tá? E com isso a gente agregou algumas coisas dentro do evento. A gente vai ter um bonde elétrico em demonstração lá, né? Um bonde antigo nosso. Para quem conhece Curitiba sabe que a gente tem um bonde lá no meio da rua 15 de novembro, calçadão, mas aquele bonde não era de Curitiba, hoje faz parte da nossa cultura, da nossa imagem, mas aquele era de Santos. Lá no evento a gente vai ter um original de Curitiba, uma réplica do primeiro ônibus do mundo, teremos uma grande surpresa aí pelos lados da Penha, tá? E além disso, dentro do evento a gente está com 63 ônibus, Henrique. E eu lembro que você me falou, Oswaldo, mas uma das questões é, né, local fechado e tal, de repente. Então, especialmente para você, Henrique, eu digo, a gente vai ter uma área interna e uma área externa também dessa vez, tá? Que legal. Na área externa vão ficar alguns urbanos, tá? E incorporando o evento a esse calendário da cidade, a Urbis, que é a gerenciadora do sistema de transporte Curitiba, vai apresentar 10 mídias novos nessa área externa, tá? E dentro daquilo, né, a gente está bem apertado já, nossa preocupação sempre com aqueles que vão para tirar fotos, né, e como já adiantei aí, nossa expectativa de público que subiu para 700, 750 pessoas, é para isso que a gente está preparado para receber, né, com as sacolas que a gente preparou para distribuir para cada um na entrada, né, para todo a praça de alimentação lá dos food booths, food trucks que teremos, é esse público que a gente espera. Então eu imagino que o pessoal que vai especialmente para tirar fotos vai ter que esperar aquele momento mais no final, quando os ônibus estiverem saindo, e daí pode fazer sua foto lá, o ônibus dá aquela paradinha no final de um minutinho ali, e o pessoal tira suas fotos, tá? A rua em frente ao evento está bloqueada para essa exposição externa e também para que o pessoal tenha liberdade de, né, não se preocupar tanto em atravessar a rua na faixa. Essa questão de segurança era uma preocupação sempre da gente, né? O pessoal sai correndo para tirar aquela foto especial e acaba não se preocupando com a sua própria segurança. Temos ônibus vindos de BH, temos ônibus vindos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, interior do Paraná. Teremos bastante coisa aí para o pessoal ver. Inclusive das meninas novas, muito graciosa, estará por aí também. Muito bom. Oswaldo, a que você atribui esse interesse de pessoas de tão longe querendo ir à Expone 500, né? Você mencionou que no início não era assim, era mais quem estava mais perto de Curitiba, São Paulo, mas agora cada vez mais gente de longe, pegando duas, três viagens de ônibus diferentes até chegar em Curitiba. A que você atribui a isso? A divulgação, o evento que foi se consolidando, a organização, o que, que de fato pode explicar essa presença ou essa querência de mais gente de longe querer visitar a Expone? Na verdade, se deve a Rádio Ônibus, né? Vocês que fizeram uma divulgação ampla para a gente, ali começou a fomentar também mais, claro. Mas eu acho que cada um é um quebra-cabeça, né, Henrique? Temos todos uma parte nisso. De nossa parte, a gente fez uma divulgação muito maior. E-mails, o e-mail praticamente morreu nessa edição. A gente está no WhatsApp 24 horas direto aí respondendo o pessoal, né? Isso agiliza muito a comunicação e tudo mais. Eu acho que cada uma das pessoas, aí de São Paulo, Juversi, o Caio, lá no Rio Grande do Sul, Marco Jeremias, na verdade, nesse fomento a essas exposições, né, mostrando que é viável, né, a gente já está na nona agora, então é viável fazer uma exposição dessa, a gente acaba construindo um grande quebra-cabeças, e não é que o pessoal venha para Expone, mas o pessoal tenta ir até onde consegue em qualquer exposição de ônibus antigos e novos, né, como no nosso caso, que se promover. Eu acho que essa cultura está se fortalecendo, não tanto a cultura do personagem típico Busólogo, mas também daquele entusiasta, né, que busca um pouquinho mais de história, de conhecer um pouquinho mais dos veículos mais antigos e tudo mais. Então acho que é um trabalho conjunto de todo mundo. E aí tem no meio também parcerias que a gente faz com você. Eu tive um retorno muito bom de um amigo antigo aqui de Curitiba, chamado Fabiano, de um canal do YouTube, que ele passou a divulgar no início dos vídeos dele, e isso trouxe de muito longe pessoas interessadas no evento, né? E também acho que um pouco é esse cuidado que a gente tem com o pessoal, né? De o pessoal ver que está bem organizado. A gente vai ter, por exemplo, dentro do evento, uma moça enfermeira, né, para cuidar se alguém passar mal, cair pressão. A gente tem o atendimento para o público feminino, com algumas coisas diferentes nesse ano. Vai ter o espaço rosa lá, onde o pessoal vai, as mulheres, né, vão poder ser acolhidas pelo evento, aquelas que não gostam muito de ficar circulando lá, mas que trouxeram, de repente, seu esposo, seu companheiro, para ver a exposição. Inclusive, elas vão receber às 15 horas, vão participar de um sorteio especial lá, né, com kits femininos. A gente acolheu as crianças também, para não só para deixar o pai mais tranquilo circulando na feira, mas também para que essas crianças já peguem essa questão da cultura, né, da preservação e da valorização do transporte coletivo. Então, acho que é toda uma série de fatores, Henrique, que contribui para isso. E eu acho que entre as próprias empresas, né, eu gosto sempre de frisar, no período 2013 a 2018, que a gente ficou sem Expone, a gente viu que muitos veículos acabaram, entre aspas, abandonados. Não porque a empresa quisesse, mas porque não tinha um evento para levar ele, para mostrar. Então, muitas vezes, se reforma o veículo, faz toda aquela festa e depois ele fica de lado, né? Eu acho que isso que a gente resgata ao proporcionar esse espaço de apresentação dos veículos. E uma coisa muito legal que a Expone sempre fomentou, e a gente até gosta de frisar quando a gente convida os fabricantes, é que o pessoal, os empresários, vão lá para ver os ônibus antigos, né? E nessa informalidade, nesse momento de descontração desse empresário, é que, de repente, um representante que nunca tem acesso a esse empresário pode ir lá bater um papo com ele, mostrar o seu produto, né, e assim por diante. Então, nesse ano, temos, além, claro, da predominância do uso Marco Polo, por conta da empresa ser nossa patrocinadora, a gente vai ter veículos da Buscar, da Volare e da Neobus, inclusive rodoviário, zerado, né? e o pessoal pode fazer o seu trabalho de apresentação desses veículos dentro da Espônia. Muito bom. Então é um evento com muita seriedade e é isso com certeza que atrai o grande público, né, que vai tomando carinho pelo evento também. Você mencionou um pouquinho, mas eu reforço um pouco a pergunta sobre o que a empresa, ao expor os seus veículos, ganha com isso, né? Para quem não entende e queria entender, por que que uma empresa destina seu colaborador, seu veículo, para deixar à exposição? O que proporciona para as empresas esse evento? O que elas ganham com isso, Oswaldo? A gente gosta de frisar muito que o público, o busólogo, ele é muito importante para esse tipo de evento pela mídia espontânea que ele faz, né? Ele gosta, ele adora aquele, o ônibus novo, o ônibus de meia-idade, o ônibus antigo, né? Mas ele tira fotos e ele dissemina isso na internet. Então, até a gente frisa isso, nesse momento a gente está fazendo aquelas orientações que sempre fazemos às empresas, né? Que o veículo deve estar limpo quando chegar, que o veículo, por exemplo, quem vem de fora, a gente até oferece ducha, né? Se for um carro comum dentro da própria garagem do evento, senão a gente consegue, se for um DD, a gente consegue uma outra garagem para fazer isso, porque a imagem que está ali, por quê? Porque justamente, principalmente o busólogo, vai disseminar essas imagens, então, do carro conservado, do carro cuidado, né? E assim por diante. E essa mídia espontânea é uma mídia espontânea positiva, porque a gente tem visto muito mimimi, ou a pessoa vai lá, tira, né, hoje esse imediatismo, a pessoa não está contente com alguma coisa do ônibus, lá o ônibus está com o banco quebrado, tira a foto e na hora já joga, já põe o nome da empresa lá, e para resgatar esse nome, dependendo da situação, é bem complicado. Então é um evento que a gente valoriza essa mídia espontânea positiva. O pessoal tira foto daquilo que é melhor, daquilo que é mais moderno, daquilo que é conservado, daquilo que é preservado. E essa associação da empresa, muitas vezes, ela pode ter trocado de dono, mas ela continua valorizando as suas origens, né, contando suas histórias. Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, nesse ano, a Penha vai contar um capítulo da história dela, dentro lá do evento, tá? Isso, eu não vou dar mais spoilers sobre isso, mas é mais ou menos por aí. Muito bom. Bom, eu ia perguntar em relação a isso. Eu sei que surpresa é surpresa, né? Não se conta. Você já disse algumas novidades aí, a participação da prefeitura, digamos assim, né? Nesse período de comemoração de aniversário da cidade, que vai estar abraçando o evento. Então, o evento vai passar a fazer parte do calendário turístico ou ainda não? Não, na verdade a gente nem busca isso, Henrique, por conta da necessidade de se tornar algo bem periódico, né? Eu havia falado num primeiro momento com você lá atrás que a gente até anunciaria a próxima exposição, ao final desta, né? A gente já tem acertado isso, mas neste momento não faremos isso por conta da demanda, vamos dizer assim, a gente teve praticamente o dobro de trabalho nessa, né, em relação às anteriores, por conta de divulgação, por conta de atingir um público diferente, de repente da prefeitura se envolver com isso, né? Então a gente precisa agora dar um tempinho depois do evento, descansar um pouco realmente, colocar tudo em ordem, e daí sim, a partir vamos dizer assim, do rescaldo do que foi essa, né? Porque a gente se pergunta, por que convidando tal empresa ela não esteve? Por que que aquele antigo nunca participa? O que que a gente precisa fazer mais para acolher mais esses que ainda não estão com a Espone na cabeça, né? Mas temos sim já prevista a que seria Espone 10, né, para breve aí. Muito bem, o prefeito Greca poderá, quem sabe, dar uma passada no evento lá para espiar, conhecer. Seria a primeira participação do prefeito da cidade em um evento da Expone? Não, na verdade já tivemos em eventos anteriores, até na última em 2018, o prefeito de Campo Largo, onde era a sede da Piedade, que a gente fez o evento lá. E ele esteve, chegou logo no início. Aí quando a gente até tirou o Caio Gabriela, do Eduardo, né, aquele reformado curitibano 70, do barracão, ele foi o primeiro a entrar. E daí demos uma volta silenciosa, bem devagarzinho, na garagem com o prefeito, presidente da Câmara e outras autoridades. Sempre temos autoridades presentes, mas muito discretamente. O peso do nosso prefeito Rafael Greca, o qual eu tenho muita estima, é que ele é um prefeito muito presente, e não é só por propaganda própria, né, para criar sua biografia, mas porque ele realmente está presente. O pessoal conhece ele, que ele responde no, no, nas redes sociais, ele mesmo responde na lata, o pessoal. Né, esses dias, por exemplo, por que que não foi asfaltada a rua e não tem o calçamento? Ele fala, não, porque uma responsabilidade é do morador, lei e tal. Então é uma figura de uma cultura muito grande, muito forte, muito rica no nosso meio. Tem os seus amantes, tem os seus aquele pessoal que não gosta tanto dele, mas é uma figura muito carismática, eu diria assim. E relacionado ao transporte, é uma figura histórica para a gente, porque foi justamente quando ele assumiu a prefeitura que surgiu a primeira linha do biarticulado, né? Na verdade, foi inaugurada pelo Jaime Lerner nos 10 últimos dias ali de mandato dele, mas o Greca que efetivamente colocou para funcionar, e depois o eixo Norte-Sul comprou mais 66, e até a gente solicitou a presença dele para reproduzir uma foto histórica, onde tiraram uma janela de emergência do biarticulado lá em 95, e ele se postou nessa foto, né, para mostrar a primeira leva dos vermelhos. A gente gostaria de reproduzir, mas não fomos autorizados por conta de um evento da prefeitura que vai fazer isso, né, com a nossa ideia daqui uns dias. No entanto, hoje mesmo pela manhã eu tive a confirmação de que o prefeito estará no evento. Parte por conta da entrega dos 10 novos MIDs que estarão integrados à Expone, né, por parte da UBS, e parte porque numa conversa que tivemos com ele mesmo deu ideias de fazer um painel dentro do biarticulado com cada capítulo da história do transporte Curitiba, de Curitiba desde lá do bonde de mulas, passando pelo elétrico, os ônibus e a nossa situação atual. Então, o biarticulado que estará em demonstração dentro do evento, que é da Glória, ele ostentará esses 12 painéis a pedido do prefeito, né? É só falar em questão cultural, em questão de história, que ele se envolve e é muito próximo da gente, né? Não é aquele prefeito de gabinete, é um prefeito que está na rua, e a gente tem, eu pessoalmente tenho muita estima por ele. Muito bom. Bom, é um evento que realmente reúne as famílias, é um evento que eu digo sempre, esses eventos, nós aqui do Primeiro Clube do Ônibus Antigo, Caio Castro, a Rádio Ônibus, sempre apoiando esses eventos, porque eu sempre pensei que é uma maneira de estudar a história de um país vendo através do transporte coletivo ônibus. A importância desse cenário aí, que fala de economia, fala de educação, fala de trabalho, fala de tudo, né? De cada época, através aí, sendo, através do transporte, o ônibus sendo contado aí de forma muitas vezes gradativa, né? Do antigo, você mencionou logo no início, né? Do bonde, né? Que teremos aí de modo bem especial, que vai contar toda essa evolução. Suas considerações finais. Fica à vontade agora para reforçar convite, para dar recado, para você falar aí os momentos que antecedem a Expone 500. Então, para um evento que a gente estava prevendo aí 55 ônibus, a gente está com 63 no pátio interno hoje e mais uns 17 do lado de fora. Eu acho que não resta dúvida de que terá muita coisa legal, né? Teremos as figurinhas carimbadas, claro, mas eu acho que vai ter muita surpresa para o pessoal que vem de longe ou vem de perto, né? Valorizamos da mesma forma. Mas o pessoal que se empenha numa viagem, especialmente para estar aqui em Curitiba e participar da exposição, é muito valioso para a gente isso. Então agradeço, reforço o convite para vocês no dia 14, próximo sábado, das 10 às 16, abertura ao público. Pessoal que quer comprar mais camiseta, já tinha passado a data, ainda aceitei mais algumas, hoje encerrei. Porém, o pessoal que quer ainda participar do transfer gratuito que sai da rodoviária, eu ainda estou aceitando, peguei mais um carro e estamos, na verdade, eu representando aqui a equipe da Expone, tenho o Eduardo e o Reinaldo junto, estamos aceitando ainda inscrições para o transfer gratuito. A pessoa chega na rodoviária de qualquer ponto da cidade, fica lá, 9h20 a gente pega ela ou com ônibus antigo, ou com articulado, com outra, um outro tipo de veículo e leva ela até o local da exposição. Tá? No final, lembro também que vai ter, depois do sorteio especial, vão ter uma série de coisas lá dentro. Comemoração de 70 anos de uma empresa, o próprio prefeito deve fazer ter uma fala lá. Às 15 horas tem um sorteio especial de brindes, e às 16 horas, para quem ficar até o finalzinho, ainda pode fazer um passeio nos ônibus antigos, passando por três pontos turísticos próximos ali na região norte de Curitiba. Então, acho que vale o empenho, valorizamos muito quem estiver lá. E vai valer a pena mesmo, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo espaço, Henrique. Muito bom, Oswaldo. Nos vemos. Daqui a pouco estaremos junto com você aí no evento também. Até breve, se Deus quiser. Até breve, um grande abraço. Expone 500 já nos últimos instantes aí, momento importante. Qualquer dúvida sobre o endereço no site da Rádio Ônibus tem um banner para você também saber mais detalhes, se organizar e participar. Os detalhes você verá também em toda a programação da Rádio Ônibus e no canal Rádio Ônibus no YouTube. Acesse radioonibus.com.br. Radioonibus.com.br.